Seção 10. De Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. O Deus Verme. Fator universal do transformismo. Filho da teleológica matéria. Na superabundância ou na miséria, Verme é o seu nome obscuro de batismo. Jamais emprega o acérrimo exorcismo em sua diária ocupação funérea, e vive em contubérnio com a bactéria, livre das roupas do antropomorfismo. Almoça a podridão das drupas agras, janta hidrópicos, rói vísceras magras e dos defuntos novos em chamão. Ah, para ele é que a carne podre fica, e no inventário da matéria rica cabe aos seus filhos a maior porção. Fim do poema.